Que o Pai está olhando para mim, seus olhos querem encontrar um coração segundo o teu. Preciso me quebrantar e viver em santidade. Preciso me humilhar para que haja em mim sinceridade. Não quero que os olhos de Deus passem por mim sem me notar, mas quero que encontre, Senhor, a verdade em mim ao me olhar. Coração.